aconteceu pra mim. Deus me abençoou, encontrei meu grande amor. Amanheceu num lindo lago azul. Eu acordei sorrindo, lindas flores colorindo. Você é meu sonho que se fez real. O seu jeito de ser me faz sonhar. Seus olhos eu vi, meu sorriso se abriu. Que bom te amar. Você, o seu jeito de ser me faz sonhar. Aconteceu pra mim, Deus me abençoou, encontrei meu grande amor. Amanheceu num lindo lago azul. Eu acordei sorrindo, lindas flores colorindo. Você é meu sonho que se fez real. Você, o seu jeito de ser me faz sonhar. Os meus olhos eu vi, meu sorriso se abriu. Que bom te amar. Amo você.